Introdução Workshop 535. Padrão da Criação. Inferno está de volta. Criar emoção para transmutar. Elétron. Comercialização. Há muito a ser decifrado nesse workshop e tentarei fazer o melhor que puder. O Sr. Cash começou o ensinamento dizendo que a alma do homem se torna um criador que foi criada a partir da interação dos campos. Poderíamos dizer aqui: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. O que basicamente significa que há um padrão pelo qual a criação é criada e é o mesmo padrão em toda a criação. Toda a incontável variedade da criação foi criada da mesma forma. Nada é criado de forma diferente, apenas parece diferente na fisicalidade. Quando aprendemos esse padrão básico, nos tornamos iluminados, ou co-criadores, ou como quisermos chamar. Como a humanidade é ignorante de suas origens ou nem mesmo entende como a criação acontece, a ideia do inferno eterno se torna importante no plano de fundo da mente de todos. Originalmente, as religiões podem ter tido uma boa intenção de ensinar sobre o inferno como uma forma de as pessoas trabalharem em si mesmas e se tornarem assim boas umas com as outras. Mas então os líderes e principalmente as religiões entenderam que era bom para seus próprios negócios manter todos com medo de ir para o inferno, como uma forma de controlar e ter poder sobre eles, e escreveram suas escrituras de forma que elas tivessem um poder especial para nos manter longe do inferno. Se entendermos a essência, isso inclui as religiões do Ocidente e do Oriente, mas no Oriente havia um pouco mais de conhecimento. Os intelectuais modernos começaram a fazer uma diferença entre ser religioso e ser espiritual, e as chamadas pessoas espirituais simplesmente disseram: ah, não acreditamos mais no inferno, é tudo mentira. Mas eles não tinham conhecimento para substituí-lo, e simplesmente começaram a viver da maneira que queriam suas vidas. Agora, com a ciência do plasma da Fundação Cash, recebemos o conhecimento de como a criação realmente funciona, e o problema do inferno voltou com isso. Mas desta vez, entendemos que o inferno é quando nos separamos da totalidade da vida e do nosso Criador. Se pensarmos bem, o que é uma poeira? São pequenas partículas separadas que se acumulam pela casa e se tornam sujeira ou inúteis para nós. Nós as varremos e as jogamos fora. Sempre pensamos que todas as partículas de poeira vêm das roupas da casa, porque elas se parecem com os fiapos que tiramos depois de secar as roupas em uma máquina. Mas na maioria das vezes, elas são criadas a partir de interações de campo em nossa casa, assim como a poeira no cosmos. Eu acho que o Sr. Cash disse uma vez que as partículas de poeira são como OVNIs, e que se entendêssemos isso, poderíamos viajar pelo universo. Portanto, agora nosso medo é como não nos tornarmos uma poeira. Um buscador de conhecimento perguntou se era possível mudar essa condição, e o Sr. Cash disse que sim, mas que era muito difícil. Portanto, seria sábio de nossa parte começar a prestar atenção à nossa vida e levar a sério o fato de que somos responsáveis pelo que fazemos, e mesmo que estejamos seguindo a ideia de outra pessoa sobre a vida, somos nós que teremos que experimentar as consequências de como vivemos. Viver o ethos de Mitra não é apenas repetir algumas palavras como pensar, falar e fazer o bem. Isso tem um significado muito profundo que levará toda a nossa vida para ser explorado. Portanto, se você acha que os líderes mundiais estão desfrutando dos bilhões que roubaram da humanidade como recompensa por nos manterem sofrendo nossa escravidão, pense novamente. Da próxima vez que você vir um meteorito no céu noturno, você poderá pensar: ah, lá vai o presidente Bush lá, ou o Papa João Paulo II sozinhos, com uma poeira flutuando pelo cosmos. Se eles tivessem tido a coragem de defender a verdade e realmente dar suas vidas para servir aos outros, então olharíamos para uma estrela brilhante no céu e admiraríamos como ela está compartilhando sua beleza e contribuindo para a criação. O Sr. Cash nos lembra com frequência que até uma pedra tem uma alma, e hoje ele aprofundou nossa compreensão do que isso significa. No momento da morte, dizem que a alma libera energia equivalente a 18 bombas de Hiroshima. Obviamente, eles se referem à energia plasmática. Essa energia nos impulsiona através do universo para chegarmos ao nosso próximo destino e começarmos uma nova vida. Isto é, se tivermos reunido força de campo suficiente para iniciar um planeta, uma estrela ou qualquer outra coisa. Mas se enquanto estivermos nos movendo pelo espaço e por qualquer motivo começarmos a interagir com os campos do sistema solar, da galáxia ou do universo, poderemos nos tornar uma poeira. E essa poeira poderá se acumular em uma pedra, um meteorito ou um asteroide. Isso pode soar estranho para nós, pois nossos cientistas dizem que os meteoritos e o que quer que seja são partes de planetas que se separaram. Os cientistas ignoram o fato de que os meteoritos são criados a partir da interação de campos, como a poeira em nossa casa. Ou também como os minerais e metais são criados por meio da interação dos campos nas unidades de aprimoramento de materiais da Fundação Cash. Ele disse que alguns dos objetos cósmicos que encontramos ao longo dos anos podem ter sido criados por uma alma do homem que deixou a Terra há milhões de anos. É um pensamento fascinante isso. Talvez um de nossos ancestrais de milhões de anos atrás não tenha sido um sujeito muito bom, e quando ele morreu, sua alma se tornou uma poeira lá fora, no universo, e depois conseguiu juntar outras partículas em número suficiente para se tornar um pequeno meteorito e ser atraído de volta à Terra, atravessando todas as galáxias até chegar aqui. Então ele acaba voltando para o ponto de partida. Eu acho que isso seria bem próximo do chamado inferno eterno. Mas agora ele está nas mãos de cientistas que não sabem como liberar sua alma e acham que ele é apenas uma pedra. Isso me fez lembrar hoje uma história do Ramayana da Índia. Certa vez a esposa de um sábio não reconheceu a alma de seu marido e acabou sendo infiel, e disse que ele a transformou em uma pedra. Séculos depois, Ram tocou a pedra com seu pé e assim ela foi libertada. Em um dos primeiros episódios de Jornada nas Estrelas, eles retratam uma pedra que na verdade era uma mãe que deu à luz a pedras bebês e ela tinha grandes poderes. Portanto, da próxima vez que pegarmos uma pedra para jogá-la em algum lugar, devemos estar conscientes de que talvez ela seja um de nossos ancestrais. Os cientistas dizem que há centenas de bilhões de estrelas na galáxia, e algumas são criadas a partir da alma do homem como uma semente. Isso é o que significa a Terra ser uma estufa para semear a galáxia e o universo. Originalmente, eu pensava nessa semeadura de estrelas de uma forma meio mística, e quando o Sr. Cash explicou dessa forma, tornou-se algo muito prático. É tudo uma questão de interação dos campos, e quando eles interagem, tornam-se um plasma, que cria gravidade e começa a atrair outras partículas para si e se transforma assim em uma estrela. Mas é muito diferente conectar emocionalmente nossa vida mundana, como um corpo na Terra, com a vida majestosa como uma estrela no universo. Mas no final, é apenas a diferença entre ignorância e conhecimento. Somos muito gratos por esse conhecimento, mas agora temos a responsabilidade de interagir em nossas vidas por meio da transmutação. O padrão básico da criação é que dois plasmas interagem e entre eles criam uma emoção, que então interage com os campos do ambiente para criar a fisicalidade. Isso é verdade com as três camadas da pele, em que a emoção é criada entre as camadas externa e interna, que então manifesta a pele. No corpo humano, a alma do homem está conectada ao sistema neural e a alma da fisicalidade ao fluxo sanguíneo e à rede de vasos sanguíneos, e ambos os sistemas são compatíveis entre si. Portanto, temos o mesmo padrão. A emoção é criada entre o sistema neural e o fluxo sanguíneo, e então interage com o ambiente para criar nosso corpo. Ele também disse que só precisamos de um dos sistemas para continuar a existir. E essa é a razão pela qual podemos fazer crescer novamente uma perna amputada. Pelo que entendi, a dimensão da alma do homem ainda está lá, onde a perna física estava. E as informações de todas as células estão no cérebro. E por meio da tecnologia, o RNA é ativado para que o membro assim volte a crescer. Usaremos o mesmo padrão e o mesmo sistema neural para alimentar o corpo a partir dos campos. Toda a criação repete constantemente esse mesmo padrão para criar a vida. Até mesmo o Criador é criado a partir desse padrão. Quando amadurecermos e entendermos isso, poderemos sobreviver em qualquer lugar do universo. Vamos discutir de forma mais aprofundada como podemos criar o terceiro olho, ou o que chamamos de elétron. Antes de tudo, lembre-se de que a alma do homem é um plasma separado dentro da cabeça, em algum lugar entre os dois lobos cerebrais. E as duas metades do cérebro estão no estado de plasma de Gans e não no estado de matéria, como fomos ensinados a acreditar. E ambos os lados são dinâmicos. A forma que eu entendo isso é que usamos nossa mente para nos tornarmos parte dessa interação do loop infinito que já está ocorrendo entre as duas metades, que ele chama de alma da fisicalidade do cérebro. Lembre-se de que a alma da fisicalidade é composta pela totalidade de todas as almas da fisicalidade dos órgãos, partes do corpo e sangue. Novamente, entre os dois plasmas e as duas metades do cérebro, criamos uma emoção. E isso é o que chamamos de terceiro olho ou elétron. É por meio da força da emoção entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, e podemos controlar o elétron desse segundo plasma que criamos assim. Se o aproximarmos da alma do homem, poderemos acessar as energias universais para alimentar o corpo por meio do sistema neural, pois lembre-se de que o cérebro está no topo da coluna vertebral e pode alimentar todas as células do corpo por meio da conexão que ele já tem. E se fizermos o elétron ir mais longe, poderemos nos conectar à alma do Criador. Isso foi discutido na semana passada no workshop 534. A tecnologia da Fundação Cash usa esse mesmo padrão para ajudar a transmutação dos buscadores de conhecimento. No entanto, como o Sr. Cash estava apontando, eles deixaram os buscadores de conhecimento no sistema até o dia seguinte e ainda assim eles não foram capazes de criar esse elétron. Temos que ser capazes de criar essa emoção para expandir a alma do homem e navegaremos pela transmutação por meio da emoção, como o volante de um carro. Antes de falarmos mais sobre as emoções, eu estava aqui pensando em uma coisa. Quando, por exemplo, nossa pele é acariciada, qual é o processo científico disso? A emoção entre as duas camadas reage ao toque? De certa forma, essa camada intermediária seria um plasma separado porque cria emoção. Então ela se comunica com o plasma central da alma do homem e então ali é onde começa a inventar as histórias sobre o significado dessa carícia? É uma carícia amorosa ou outra coisa? Essas são áreas que ainda não exploramos. O Sr. Cash se aprofundou nas emoções, mas temos que ouvir várias vezes para captar o sentimento. Em primeiro lugar, quando usamos a palavra emoção na ciência do plasma, não estamos falando das emoções sentimentais do tipo "ah, eu quero me sentir bem", que estamos acostumados a considerar. O Sr. Cash fala sobre emoções de uma maneira muito diferente. Ele a chamou de forma materialista, dizendo que as emoções são a massa e que quando interagem com os campos da Terra, tornam-se o peso ou a fisicalidade. Anos atrás fizemos vários ensinamentos sobre massa e peso. A massa é, na verdade, um plasma, e é determinada pelas interações do campo magnético e gravitacional com o plasma no qual está inserida. Portanto, as emoções de que estamos falando são um plasma, e não algo místico que não conhecemos. É claro que ainda não sabemos o que elas são, mas podemos tentar considerá-las como algo prático, real, e algo que podemos criar e controlar. Outra dica é que não há diferença entre as emoções do homem e a massa de um sistema. Como podemos usar essas informações para aprofundar o nosso entendimento? O Sr. Cash já havia ensinado muitas vezes sobre doenças psicossomáticas, como a fibromialgia, mas hoje foi a primeira vez que ele revelou a causa de uma forma mais profunda. Como todos os órgãos emparelhados do corpo, o cérebro também troca entre pares quando um lado descansa e se repara, enquanto o outro lado lida com todas as funções. Se o abuso, seja ele físico, sexual ou de qualquer outra natureza, ocorrer durante o período de troca, essa emoção será incorporada à fisicalidade do cérebro. E mais tarde, quando a pessoa amadurece e descobre que o que aconteceu com ela foi errado, surgem assim as dores no corpo. Entretanto, se a pessoa aceitar o abuso, geralmente não apresentará sintomas. Os fones de ouvido da Fundação Cash são capazes de equilibrar o lado emocional com o lado físico durante o tempo de descanso da função cerebral. É por isso que os sistemas da Fundação Cash são tão eficazes. O Sr. Cash é um mestre no que faz, porque ele entende os meandros de como o cérebro funciona e ele pode reestruturar o cérebro. Se os médicos entendessem e aceitassem essa realidade, 90% das doenças psicossomáticas seriam coisas do passado. A atualização sobre a situação no Oriente Médio é que os ataques de Israel sobre os quais ouvimos falar na imprensa não visavam realmente o Irã. Em vez disso, primeiro eles queriam atrair os russos para a guerra, o que fracassou, e depois fizeram um ataque simultâneo em três países diferentes para descobrir mais sobre as defesas russas, e então eles querem eliminá-los, deixando os três países sem defesa. Os Estados Unidos usaram essa mesma estratégia na Iugoslávia, no Iraque e em outros lugares. Os drones, eles foram lançados dentro do Irã por agentes israelenses. Temos o conhecimento e a tecnologia para lançar o aplicativo da Fundação Cash agora mesmo, mas devido à ganância do homem, isso pode levar de 2 a 3 anos. Isso significa que só precisamos nos conectar ao nosso telefone e, tocando no aplicativo, podemos nos alimentar ou obter o que mais precisarmos. E isso não pode ser desativado, porque já foi usado com sucesso em Gaza para alimentar os palestinos, e porque não precisamos de uma linha telefônica. Podemos fazer isso por meio do plasma dos raios cósmicos. Quando virmos o aplicativo da Fundação Cash, saberemos que a paz começou. E com o lançamento do fogão e da geladeira que não requerem energia, saberemos que chegou a hora. Esses eletrodomésticos deverão ter o nome da Fundação Cash e o nome da empresa colaboradora, que será uma empresa mundialmente conhecida. O Sr. Cash agradeceu a todos nós por estarmos aqui, pois é graças aos buscadores de conhecimento que o trabalho da Fundação Cash pode existir. Nós somos os seres humanos no planeta Terra que estão permitindo que a mudança venha à tona e não seja enterrada. É um momento incrível para se viver e fazer parte dele. Outros tópicos. A fisicalidade da alma do Criador é criada dentro da fisicalidade do homem. A alma do Criador nasce dentro do homem. O corpo do homem é o templo do Criador. E quando entendemos isso, é chamado de dia prometido, quando o homem amadurece para entender a totalidade da criação. As novas unidades de visão que estão sendo desenvolvidas nos permitirão ver a energia da alma de uma entidade. Elas ajudarão com cataratas e outros problemas oculares. Elas também serão capazes de transferir a emoção do objeto por meio da visão. Elas não trabalham com a aura, mas sim com a interação dos campos magnéticos da entidade. E elas podem dizer a composição, por exemplo, de um planeta. Obrigado por ouvir. Índice rápido, workshop 535. O vídeo de introdução falou sobre a criação das forças centrais que mantêm o corpo do homem unido. A própria alma do homem se torna uma criadora, pois ela mesma foi criada a partir da interação dos campos. Alguns cientistas fizeram alguns cálculos e concluíram que a alma, ou a energia central, libera o equivalente a 18 a 20 bombas de Hiroshima de energia quando se separa da fisicalidade. A alma é propelida pelo espaço do universo com a força desse campo de força que ela criou dentro de si mesma e não com combustível de avião. Agora podemos esclarecer melhor onde a alma vai parar. Ela não queima combustível. Em vez disso, é o que chamamos de pacote de energia e usa campos magnéticos universais por meio do carbono 14 e de outros elementos do campo magnético. Essas energias determinarão onde ela irá parar. Essas energias determinarão onde ela vai parar e que forma terá. Será que todas as almas vão parar no mesmo lugar ou algumas vão parar em uma posição específica? Será que algumas ultrapassarão o limite do Únicos e se tornarão parte da estrutura da alma do Criador, da qual ela própria foi criada? Ao compreender a lei da física, sabemos que os campos do plasma serão expelidos para o espaço de acordo com a força dos campos do corpo do homem no ponto de liberação da alma ou energia central e de acordo com a força do campo do ambiente, seja a Terra, o Sistema Solar, a Galáxia, o Universo ou Únicos. E essa energia assumirá sua própria dimensão e posição. Algumas almas se tornarão uma poeira que choverá de volta à Terra. Em outras palavras, quando a energia estiver deixando a Terra, parte dela será capturada pelos campos gravitacionais da Terra e cairá de volta na Terra, e será absorvida por ela e se tornará outra poeira na Terra. As religiões chamam isso de estado de inferno, porque você está separado e se torna parte do nada, enquanto outros campos se tornarão parte da poeira no sistema solar. No sistema solar, eles podem se tornar sementes de meteoritos e asteroides e talvez se tornem o centro de um futuro planeta. Alguns, devido à velocidade e à força dos campos que criaram essa alma, se tornarão parte da galáxia. Eles podem se tornar uma poeira na galáxia ou uma semente para outra alma de outra estrutura como a Terra. Todos os meteoritos e as luzes que vemos como materiais queimando nas camadas superiores da atmosfera da Terra não vêm apenas do próprio Sistema Solar. Eles são droides do cosmos, o que chamamos de raios cósmicos, poeira cósmica, que penetram no Sistema Solar. Eles estão a caminho do Sol e, ao passarem pela Terra, liberam sua energia que vemos como luzes no céu noturno. Nos próximos tempos, os cientistas entenderão como saber de onde vêm esses meteoritos e as luzes que vemos queimando no céu. Eles poderão dizer se vieram de nosso sistema solar ou se entraram em nosso sistema solar vindos da galáxia. Em casos raros, se você vive no limite externo de uma galáxia, eles podem vir do universo. Eles podem atravessar uma galáxia e entrar em um sistema solar e interagir com os campos de um sistema planetário como a Terra e criar os meteoritos. As luzes que vemos acima de nós não vêm todas do nosso sistema solar. Algumas são de galáxias ou do universo. O homem tem alguns desses materiais em seu poder. Ele coletou objetos cósmicos, mas ele não os entende. Esses objetos cósmicos poderiam ter sido criados por uma alma do homem que deixou este sistema planetário há milhares de anos. Então, por terem uma força de campo magnético correspondente, foram atraídos e puxados pela galáxia e depois para a Terra, de volta ao seu ponto de origem. Os cosmólogos dizem que o sistema solar, será que ele aqui quer dizer galáxia? Não ficou claro nessa parte, mas continuando. Os cosmólogos dizem que o sistema solar tem centenas de bilhões de estrelas. Sabemos que as almas vindas do planeta Terra criaram algumas das sementes dessas estrelas. Também pode ser que parte da poeira nessas galáxias e sistemas solares tenham se originado da alma do homem. Foi isso que quisemos dizer quando afirmamos que os seres humanos são as sementes da criação. Essa é uma estufa que é necessária para reabastecer, recolher, desviar e dividir os campos da galáxia, do universo e do único de volta para si. Ela regenera seus próprios campos. Agora entendemos esse processo de uma forma mais profunda. E se entendermos esse processo, não precisaremos morrer para liberar a força do campo da alma do homem para que ela viaje para outro ponto e dimensão e crie outra vida e fisicalidade naquele tempo, lugar e posição. Se entendermos como controlar esse processo e por meio de nossa inteligência criarmos a força de campo correspondente correta, poderemos transmutar para qualquer lugar no universo, por nosso desejo e vontade. Quando estamos sentados em um carro na dimensão da fisicalidade, giramos o volante para decidir para onde ir e se vamos virar à esquerda ou à direita. Na dimensão da alma do homem, por meio da transmutação, temos que aprender a brincar com os campos de força da alma da fisicalidade no cérebro do homem para determinar para onde ir. No último workshop, ensinamos a vocês sobre a interação das duas metades do cérebro para criar o terceiro olho, ou o que alguns chamam de sexto chakra. Nós o chamamos de elétron da alma do homem, e podemos navegar com isso. O homem deu muitos nomes diferentes a essa energia, mas nunca entendeu que ela era, na realidade, a interação das duas metades do cérebro. Alguns de nós podem fazer com que esse elétron vá para fora e veja além do crânio. E outros não conseguem controlar a força desse terceiro olho, e quando colocam os fones de ouvido da Fundação Cash, não vão a lugar algum, porque as duas metades do cérebro contêm a força do campo magnético da estrutura física dentro do centro que ele cria, ou o terceiro olho. Se o homem aprender a controlar isso por meio de sua emoção, e depois como produzir isso no crânio, ou mesmo na estrutura do cérebro, ele se tornará um visionário, porque o material que compõe o cérebro está no estado de plasma de Gans e tem uma força de campo que pode interagir com outros campos. Isso é literalmente o que acontece quando você dorme e sonha. Você está interagindo com outros plasmas usando seus próprios Gans do cérebro, como quando você gira reatores. Na semana passada dissemos que a posição da alma do homem é fixa no crânio e age como um próton para o terceiro olho, que se torna um elétron para podermos controlar. Se aprendemos a controlar a posição e a força do campo dessa estrutura atômica da alma do homem e a força do campo da alma da fisicalidade do cérebro, poderemos viajar e criar o que precisarmos. Podemos até mesmo alimentar a fisicalidade por meio do mesmo processo. Se entendemos isso, poderemos usar isso na transmutação. Se quisermos ir à Lua, então fortaleceremos os campos do elétron desse átomo para igualar as forças do campo gravitacional da Lua, e isso nos puxará para dentro. Se pudermos combinar a força do campo de nossa emoção com uma força de campo específica de uma posição específica na Lua, aterrissaremos exatamente naquele ponto da Lua. Isso é feito automaticamente. É como ter um volante para nossa alma. Usamos nossas emoções para navegar pelo espaço e ditar as condições de como vamos nos transmutar. Infelizmente, alguns buscadores de conhecimento não conseguem atingir esse ponto de controle usando os fones de ouvido da Fundação Cash. Certa vez deixamos um buscador de conhecimento permanecer no sistema por uma noite inteira e no dia seguinte, mas mesmo assim ele não conseguiu ir a lugar algum. Isso se deve ao fato de ele não ter conseguido atingir a força do campo emocional para criar esse elétron. Quando as duas metades do cérebro interagem para criar esse elétron, então as duas partes da alma da fisicalidade podem interagir e se expandir para além do cérebro. Se não conseguimos isso, não haverá interação com o ambiente e não poderemos decidir para onde ir ou o que queremos. Alguns buscadores de conhecimento estão tão em sintonia com suas emoções que entendem as emoções da fisicalidade e podem criar assim o terceiro olho. Não estamos falando de ser emocional, como quando você diz algo a uma mulher e imediatamente ela se emociona e começa a chorar. Não é esse tipo de emoção. Estamos falando das emoções que podem controlar os campos do corpo na dimensão da alma. Se você entender como controlar as emoções, então você pode usar o mesmo processo para reverter isso. Você pode interagir a alma do homem com esse elétron que você criou e trazê-lo para dentro da estrutura física interna do cérebro. Então você pode ditar quais energias absorverá do ambiente e do universo. Como o cérebro está no topo da medula espinhal e do sistema neural, ele alimenta todo o corpo por meio do sistema neural. Observe a estrutura do sistema neural e então veja como o sangue flui pelo corpo. Isso traz oxigênio para toda a estrutura do corpo na dimensão da fisicalidade. Então você verá que ambos combinam. Um adendo aqui, será que o senhor Cash quer dizer que a energia universal que o corpo recebe por meio do sistema neural corresponde à forma como o sangue flui no corpo? Isso é importante para a visualização do recebimento da energia cósmica. A estrutura do nosso sistema neural, que é também a interação dos campos da alma do homem, é também como o corpo é criado. Os campos da alma do homem interagem com o sangue que flui pelo corpo para de fato criar o corpo. Outra maneira de dizer isso é que a alma interage com a alma da fisicalidade e os campos de seu ambiente para criar o corpo físico. Nosso sistema neural e o sistema de circulação sanguínea fazem parte dessa interação. Eles são a razão de nossa existência nessa dimensão. Se você cortar um sistema, o outro sistema ainda poderá se comunicar com o resto do corpo, converter energias e construir células. Um adendo aqui. Será que o Sr. Cash quer dizer que ainda podemos viver mesmo se perdemos a circulação sanguínea ou se cortarmos o sistema neural? Tudo o que precisamos é ter um dos sistemas para continuar com a vida. Continuando. Isso deixa claro como podemos fazer crescer novamente uma perna amputada. O sistema pelo qual podemos reproduzir toda a estrutura de uma perna não é feito por mágica, mas sim por meio da alma do homem e do sistema neural, ou o que chamamos de pulsos neurais. Parte das informações que chegam por meio do sistema neural são informações físicas, e a outra parte são informações da alma ou a energia do universo. É uma combinação da extração dos campos que leva à capacidade de alimentar o homem. Nesse ponto, nosso sistema neural se torna o provedor da energia para a produção de células dos ossos, nervos, tecidos e todo o resto do corpo. O sistema neural que pode reproduzir um membro amputado é o mesmo sistema neural que se conecta à alma do homem. Quando interagimos as duas metades do cérebro para criar esse elétron e expandir a alma do homem, também podemos alimentar a fisicalidade para que o homem não precise matar. Em vez de ingerir alimentos para criar um campo mais fraco para extrair campos mais fortes do universo, agora podemos usar a energia da alma criando o elétron entre o cérebro. E então alimentando energia por meio do sistema neural, que criará a fisicalidade pela interação dos sistemas neural e sanguíneo com os campos do ambiente. Com esse novo entendimento, você só precisa manter a alma dentro da estrutura do cérebro e você nem precisa do cérebro. O homem pode criar esse sistema de controle em qualquer lugar do universo, simplesmente compreendendo a estrutura da liberação e a interação dos campos da alma. Em outras palavras, basta interagir as duas metades do cérebro e criar o elétron ou o terceiro olho. Essa interação é, na verdade, a alma da fisicalidade da estrutura física do homem. Podemos até tirar pessoas do coma e restaurar a paralisia. Podemos reconstruir a estrutura do sistema neural. Mas precisamos entender os fundamentos dessa estrutura. Se você seguir e voltar para o mesmo lugar, então você terá a mesma estrutura. Bilhões de almas estão flutuando dentro da estrutura desse universo e elas dão e recebem. O homem pode se tornar um receptor daqueles que estão no campo de força da compreensão e do entendimento e que alcançaram a maturidade da alma. No futuro, o homem compreenderá e essa maturidade chegará a um ponto em que a alma do homem poderá se conectar a quantos campos houver no universo. No momento da morte, o homem se tornará um passageiro do Únicos. Se uma alma for presenteada com a elevação de ser capaz de compreender o trabalho do universo, então ela se tornará parte da alma do Criador. Essa maturidade pode estar na estrutura do bebê, mas também pode ser alcançada no ventre da mãe, ou pode nem mesmo ser alcançada após 100 anos na dimensão física. Ela não tem tempo e posição, mas tem o campo de força da criação. Se você tocar nisso, e se tornar maduro o suficiente para compreender o campo de força da criação, então você não precisará de idiomas, e não precisará servir, dar, obter, receber ou se elevar. Você é elevado para compreender o mundo da criação no ventre da mãe e não precisa de um nascimento físico. É assim que os filhos de Mitra serão criados e, muito provavelmente, nunca precisarão tocar a dimensão do nascimento físico. E então entendemos. Em um futuro próximo, quando esse processo for mais bem compreendido, aqueles que gostam de ser e gostariam de criar crianças do universo se tornarão parte desse processo. Se os cientistas do homem pudessem entender o ensinamento da última meia hora, eles teriam aberto o segredo para o mundo da criação na dimensão física do universo, únicos ou até mesmo do próprio Criador. Temos que entender que a longo prazo não teremos escolha a não ser amadurecer para esse conhecimento. Teremos que abrir nossa compreensão para esse conhecimento. Não teremos escolha, porque nosso intelecto chegará a um ponto de compreensão e então isso tornará uma segunda natureza. Na sessão mensal de voo de amanhã, iremos pressionar alguns de vocês a alcançar esse ponto, ou pelo menos sentir como é esse ponto, ou mesmo tentar entender qual é esse ponto onde você será capaz de controlar parte do seu sentimento emocional de criar esse elétron, terceiro olho ou chakra. Nós os guiaremos através de sua própria estrutura. Criaremos um ambiente para isso acontecer, mas cabe a você dar esse passo. Cabe a você ultrapassar essa linha, não apenas ultrapassar, mas entender a emoção que você precisa criar e a emoção que você precisa sentir e a emoção que você precisa ter para poder controlar e gerenciar isso e alcançar o que você deseja. Talvez você traga esse elétron o mais próximo possível da alma do homem para que ele alimente a fisicalidade. Ou talvez você o expanda para sentir os campos do Criador. Seu avanço é sua responsabilidade. Nós somos apenas como os instrutores na autoescola e trouxemos o carro para você usar. Mas é você quem tem que aprender a dirigir. Você precisa aprender quando pressionar o acelerador e quando aplicar os freios. E como se manter dentro da malha dos campos de energia universal para conseguir o que e onde você deseja. Esta é uma escola para iniciantes em como transmutar com a alma do homem na dimensão da energia do homem. Infelizmente, cabe a você passar ou falhar. Aqueles de vocês que dizem, não senti nada. É porque vocês não conseguiram controlar os campos da emoção disso. Nas aulas de saúde de 10 anos atrás, sempre nos referíamos às emoções. Compreender as emoções é necessário não apenas para a dimensão da fisicalidade, mas elas são a chave para a transmutação no universo. Nos últimos 10 a 15 anos, temos explicado isso repetidamente, que a emoção está até mesmo entre as três camadas da pele e na estrutura da fisicalidade dos rins e o resto disso. A emoção vem da interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e é o sistema de controle entre as duas. Se você conseguir expandir a energia da alma do homem além da força da alma da fisicalidade, então o homem não precisará da dimensão da fisicalidade. Enquanto essas duas permanecerem separadas, elas criam um campo que interage com o ambiente do homem e leva à criação da fisicalidade do homem. Se vocês entenderem isso, vocês poderão usar a alma do homem e a essência dos campos do universo e a emoção entre as duas metades do cérebro, o que chamamos de essência da alma da fisicalidade, e vocês se tornarão os passageiros do universo em um instante. Então você decide onde posicioná-lo em relação à emoção para que leve assim a manifestação da fisicalidade no momento, lugar e ponto no universo. A emoção é o resultado da interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Também podemos colocar de forma materialista e dizer que a emoção é a massa, e quando essa massa interage com os campos da Terra, ela se torna o peso. Outra palavra para peso é a fisicalidade do homem. A interação da emoção da alma da fisicalidade da alma do homem cria a massa, e essa emoção em interação com os campos da Terra leva à fisicalidade do homem. Chamamos isso de massa de um objeto. Na dimensão dos campos do homem, chamamos isso de emoção. Quando ela interage com o ambiente, que a cria o peso. Se você pesa 60 quilos na Terra, talvez apenas 10 na Lua e 6 quilos no Sol. Na Lua, o peso mudou. Da mesma forma, quando viajarmos para lá, nossa fisicalidade mudará para criar uma emoção física, uma interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. A emoção que elas criam será em relação ao ambiente em que estão. É por isso que nosso corpo parecerá diferente na Lua e no Sol. O homem escolheu muitas palavras para o mesmo processo, porque ele nunca entendeu o processo em primeiro lugar. Enquanto ele não entender isso, ele sofrerá nessa dimensão da fisicalidade. Precisamos entender como usar nossa fisicalidade. Neste planeta, nosso cérebro é dividido em duas partes, portanto, podemos criar esse terceiro olho. Mas como criaríamos essa emoção e interação com a alma do homem que leva à criação da fisicalidade se tivéssemos apenas um lobo central cerebral? Então toda a dimensão física da emoção seria uma e não em duas metades. Isso será um dilema. Mas se você pensar um pouco mais profundamente e olhar a estrutura do planeta Terra, você encontrará a sua resposta. Como os sistemas planetários criam sua alma da fisicalidade, que acaba na dimensão do sistema solar até a forma, a cor, a lua, as montanhas e o resto do que eles contêm? Não há diferença entre a emoção do homem e a massa do sistema e a estrutura da fisicalidade que eles criam em interação com os campos de seu ambiente. Um faz o corpo do homem e o outro faz a estrutura do sistema planetário e o outro faz a Terra. Quanto mais cedo o homem se tornar conhecedor disso, mais cedo ele se tornará passageiro do universo. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Então, como a imagem do Criador é criada quando ela mesma segue o mesmo princípio? Então você entenderá como o Criador está dentro de você, onde os campos dele interagem com a força do campo do ambiente da fisicalidade do homem. Então você vai entender: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, em interação com a alma da fisicalidade e a alma do homem. Sua dimensão física foi criada através da interação da emoção com os campos deste planeta. Da mesma forma, a estrutura da fisicalidade da alma do Criador é criada dentro da fisicalidade do homem, e isso cria a essência do nascimento da alma do Criador dentro do homem. O corpo do homem é o templo do Criador. Um dia, o homem vai entender isso, e esse dia é o dia prometido. É o dia em que o homem amadurece para entender a totalidade da criação. Todos os sistemas do universo funcionam da mesma maneira. É apenas a falta de compreensão do homem que trouxe divisão e separação através de seu próprio mal-entendido. A interação da alma do homem com a alma da fisicalidade leva à criação dos rins, fígado e o resto dos órgãos. E então, através da interação com o meio ambiente, leva à criação do corpo. Então, sem dúvida, os mesmos campos no ambiente do corpo do homem, através da interação com os campos do Criador, irão embutir dentro dele a alma do Criador, que se manifesta na dimensão da fisicalidade do homem. Mas ainda há uma separação. No ponto da morte ou durante a transmutação, a fisicalidade é retirada. Então, com o que essa alma do Criador interage para criar uma nova vida? Como ela interage com os campos desse átomo? Espero que vocês entendam o significado dos ensinamentos de hoje, e espero que vocês tenham sido iluminados para entender que o homem não precisa comer e criar caos. O homem não precisa de nenhuma estrutura, pois cada estrutura é diferente e depende de como você quer se manifestar. Então você vai entender o verdadeiro significado de: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Pois a interação de mim dentro da estrutura da emoção do homem leva à criação de mim. Então o homem se tornará maduro e se tornará parte da comunidade universal. Este universo em si é criado pela essência da emoção do Criador. O homem só cria a dimensão dos campos para que se manifeste, e ele lhe dá a sua própria dimensão para isso. Este é o enigma nos livros do homem. E ele sempre esteve procurando a resposta. Talvez hoje vocês tenham encontrado a resposta. Se não, então vocês ainda estão no marasmo do peso da massa, e vocês estão em uma grande confusão. A totalidade do conhecimento em "eu fiz o homem à imagem de mim mesmo" é que eu sou o criador dessa imagem através da minha própria emoção, e minhas emoções são criadas através da interação dos campos no meu cérebro. O próximo passo para os buscadores de conhecimento é encontrar esse ponto ou terceiro olho e usá-lo para alimentar a fisicalidade e ao mesmo tempo transmutar e se tornar parte da comunidade universal. Este é o próximo passo na evolução da ciência, da tecnologia e de compreender o mundo da criação. O fardo de aprender está em vocês, para vocês mesmos aprenderem e não para os outros ensinarem a vocês. Se vocês não entenderam a essência do ensinamento de hoje, então continuem com a sua própria dimensão física da vida. Mas nós lhe demos a chave para a existência universal. Onde quer que vamos, ele está dentro de nós e nós estamos dentro dele. E nossa existência permite que o amor por ele se manifeste. Espero que todos vocês entendam a luz do conhecimento e se iluminem. Caso contrário, vocês ainda estarão lendo os livros que estão cheios de falácias e eles estão tentando manter vocês longe da compreensão da verdade sobre vocês mesmos. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 535. Para aqueles que participarão da sessão de amanhã, escreva suas experiências desde a última vez. Você pode entrar e sair a qualquer momento. Ainda restam mais duas sessões neste ciclo. No novo ciclo, que começa em julho, vamos nos preparar para o objetivo final, a transmutação, que será mostrada em Washington. Em Isfahan, mostraremos a dimensão física do transporte no Irã. As inscrições para o Irã começarão assim que chegarmos a acordos e eles aprovarem uma licença das autoridades iranianas para realizar a sessão em Isfahan. Então faremos o anúncio. No Irã, precisamos primeiro receber permissão das Forças Armadas iranianas, pois exibiremos um sistema de voo que interagirá com o sistema de defesa militar iraniano. E Isfahan é o centro da indústria nuclear iraniana, ou o centro de defesa espacial, e não queremos deixar o Irã vulnerável durante a conferência. É muito mais complicado do que vocês entendem. Não é uma conferência normal. Estamos nos preparando para mostrar o primeiro voo por um sistema gravitacional já mostrado. Muitos cientistas de todo mundo estarão presentes nessa conferência. Na China, você estava sentado entre os principais cientistas e oficiais militares do país. Normalmente é proibido que esse tipo de coisa aconteça. Isso só acontece quando a Fundação Cash mostra tecnologia, porque construímos a confiança e muitas leis foram alteradas para que os militares estejam entre cientistas normais. Muitos dos cientistas que vocês conhecerão no Irã não se apresentarão como são. Eles receberão uma identidade protetora para proteger os interesses nacionais do Irã. Não faremos o jogo do ex-presidente Ahmadinejad, fornecendo os nomes e as impressões digitais de nossos cientistas aos israelenses para que eles façam algo. Protegemos nossos cientistas e oficiais militares. Estamos aqui para mostrar a mudança, mas ao mesmo tempo para proteger a nação. A conferência no Irã será um ponto de virada para a ciência e tecnologia. Talvez tenhamos que aumentar o preço, mas no momento a conferência está fixada em 12.500 para os buscadores de conhecimento e outros, e funcionários do governo e cientistas de fora do Irã será cobrado um mínimo de 25 a 50 mil. Há muitas despesas com segurança e outras coisas. Os cidadãos iranianos que desejarem participar obedecerão às mesmas regras. Esperamos fazer a transmutação no início do próximo ano em Washington, assim que o novo governo se estabelecer em Washington. Se não chegarmos a um acordo com as autoridades de Washington, mostraremos a tecnologia em Moscou. Não hesitamos, e é a hora de mostrar a transmutação. Na Rússia, temos uma base sólida de apoio. Quando anunciamos o fechamento da estrutura da Fundação Cash, muitos buscadores de conhecimento pediram para não serem distribuidores, mas para terem pequenos displays ou lojas em seus negócios existentes. Elas se tornariam pontos de vendas para os produtos da Fundação Cash. Essencialmente, mudaríamos nossas lojas para seus negócios existentes. Isso se estenderia aos próximos 30 mil novos produtos da Fundação Cash que estão sendo produzidos comercialmente por meio de nosso acordo e colaboração na China. Vocês poderiam se candidatar para se tornarem distribuidores desses novos itens. Esses produtos domésticos de linha branca e agrícola aparecerão como parte dos produtos da Fundação Cash nos próximos tempos. Estamos em processo de negociação e desenvolvimento do que será lançado como produto de varejo. Então, automaticamente, você se tornaria parte de uma estrutura muito maior com algumas das principais empresas do mundo. Todos esses produtos terão a tecnologia do plasma da Fundação Cash incorporada. Em um futuro muito próximo, todos os ingressos para transmutação, programas de saúde e tudo mais se tornarão parte disso. Pergunta para o Sr. Cash: o que acontece quando meu cérebro é ativado? O que acontece com a alma? Para onde ela é levada? Sr. Cash responde: eu me pergunto quando você considerou que seu cérebro foi ativado. E o que você chama de ser ativado? Seu cérebro é ativado desde o momento em que você foi criado. Seu cérebro já foi ativado. Ele foi criado dessa forma e é assim que ele se mantém. Alguns de vocês conhecem esse processo e estão cientes da interação. Alguns de vocês já sentiram e usaram isso e receberam algumas respostas para seus problemas. Alguns de vocês passaram a entender as coisas por causa dessa interação. Muitos de vocês durante a vida encontrarão respostas para coisas e depois dirão que sonharam com algo. Você diz que se iluminou durante o sono, ou isso também pode acontecer durante o dia. Isso acontece principalmente quando as duas metades do cérebro trocam de operação e há um flash durante a transferência da operação. E se, por exemplo, a parte da estrutura da memória do trabalho que você estava analisando no lado esquerdo coincidir com o lado direito para o qual está mudando, então pela interação desses dois campos isso cria a emoção, o conhecimento. O cérebro alterna sua operação não apenas durante o sono, mas também durante o estado de vigília, durante o dia. Durante o estado de vigília, quando você está consciente, parte do cérebro se desliga e a outra parte assume a operação da função do cérebro e um lado tem menos controle do que o outro. Essa parte aqui do workshop não ficou claro o que o Sr. Cash falou exatamente. Continuando. O que você estava trabalhando no lado esquerdo é colocado no direito e de alguma forma fica preso lá e é isso que causa uma desarmonia ou doença. Sabemos como isso funciona e entendemos quando controlar isso. Há uma combinação de campos entre a transformação e a troca entre os lóbulos e também entre os órgãos, como entre os rins, os ovários, as diferentes câmaras do coração, entre os lóbulos esquerdo e direito dos pulmões e o restante. Quando a operação de funcionamento do órgão é trocada entre os pares de um lado para o outro, a emoção desse órgão também é trocada. O momento da troca se torna um ponto de passagem para que a emoção seja transferida para a condição física, e essa é a principal causa do câncer e das doenças psicossomáticas. Porque uma fisicalidade está passando para outra fisicalidade e a emoção está sendo transferida ao mesmo tempo. Assim, a energia ou a força do campo da emoção toca a força do campo da alma da fisicalidade. O principal ponto de troca está no cérebro e é onde a maioria das doenças psicossomáticas se manifesta. Quando a emoção é trocada, ela toca a linha da fisicalidade do corpo e é embutida nela. Sabemos que isso é 100% correto, pois já vimos isso no funcionamento da fibromialgia. O abuso sexual ou físico acontece no momento em que as duas metades do cérebro estão se alternando. A emoção está mudando ao mesmo tempo em que a fisicalidade está mudando e a emoção é embutida a ela, e então torna-se uma dor no corpo. Entendemos a causa e a maneira como as doenças psicossomáticas surgem. Esta é a primeira vez que eu explico isso, e é algo desconhecido no mundo da medicina. O motivo pelo qual as pessoas que sofrem abuso físico ou sexual não apresentam sinais de fibromialgia é o fato delas gostarem disso. As que têm fibromialgia são aqueles que não queriam fazer parte disso, porque emocionalmente era inaceitável que fossem tocados em uma idade tão jovem. A emoção em que eles foram criados não aceita isso. E quando o abuso acontece ao mesmo tempo em que o tempo de troca da função cerebral, que ocorre em ciclo de 4 a 5 horas, isso é embutido ao corpo físico, a dor se manifestará em um estágio posterior. Doenças como fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, esclerose múltipla e outras começam a se manifestar quando você amadurece e entende que o que foi feito a você foi errado e que você não pode aceitar isso na dimensão da fisicalidade. Se nossos cientistas entendessem isso, poderíamos remediar todas as doenças psicossomáticas do homem. Elas se originam de uma mudança de posição da emoção quando um lado do cérebro entra em repouso. Se entendermos isso, poderemos entrar em uma nova dimensão da ciência. É por isso que a tecnologia da Fundação Cash é tão eficaz. Fizemos isso usando os fones de ouvido e eu fiz isso no passado quando criei unidades de saúde para as pessoas. Não ficou claro aqui essa parte do workshop. Continuando. Ele cria sistemas que permitem que o lado emocional se equilibre com o lado físico. O Sr. Cash pode trazer o cérebro de volta ao estado em que se encontrava antes de a emoção mudar para a fisicalidade. Não lhe damos apenas os fones de ouvido. Eu entendo cada detalhe da criação do homem na dimensão da emoção, da fisicalidade e da alma. Eu sou um mestre no que faço porque entendo cada parte do processo. E é por isso que podemos oferecer um sistema que pode restaurar o cérebro. Nós o colocamos nos sistemas que podem superar a sua depressão ou fibromialgia, mas é você quem se bloqueia de receber. As pessoas que não conseguem aceitar o abuso psicológico, físico ou sexual são as que engordam e aumentam o tamanho do corpo para que ninguém tente fazer algo com elas. Essas são as que não conseguem aceitar o abuso. Psicossomaticamente, você se torna maior e acha que o cara não vai tocá-la porque agora você ficou gorda e feia. As galinhas fazem isso durante as brigas de galo. Elas incham as penas para parecerem maiores do que o adversário, para que ele fique com medo. Essa é a briga de galos entre a alma da fisicalidade, a emoção e a fisicalidade. Quando você vê um filho e um pai juntos na rua e o filho se torna enorme em comparação com o pai, então você sabe que o pai é abusivo. O filho cresce mais para mostrar que é alguém. E com as mulheres, as que gostaram do abuso sexual se tornam prostitutas e se mantêm magras e atraentes, porque para elas não foi abuso, foi outra maneira de ter prazer. Se houver outra irmã na família que não tenha aceitado o abuso, ela entrará em depressão psicossomática e engordará para que a deixem em paz. A magra gostou do abuso e descobriu que podia controlar os homens por meio das emoções deles. Já vi muitas irmãs assim. É aqui que a alma e a emoção não combinam. E se o mundo da ciência entendesse isso sobre as doenças psicossomáticas e pudesse equilibrar a estrutura do cérebro durante o período de descanso de cada lóbulo, 90% das doenças psicossomáticas desapareceriam neste planeta. Até mesmo o envelhecimento seria interrompido. Envelhecer é uma batalha entre o que posso e o que não posso fazer, ou o que estou impedido de fazer. Os homens geralmente permanecem saudáveis e ativos até a idade de 65 anos, quando a lei diz que eles têm que se aposentar. Nosso corpo não gosta de ser desligado de repente, sem nada para fazer, e os homens vão para casa e morrem em poucos anos. Porque ele não consegue aceitar que um corpo tão inteligente e fisicamente ativo agora tem que se tornar parte da sucata e apenas esperar a morte. Assim ele morre mais rápido. As leis de aposentadoria e a demissão de homens aos 65 anos de idade são 90% da causa do sofrimento do homem nessa idade. Quando o governo entender isso e começar a usar a nova tecnologia, não precisaremos nos preocupar com a fome, com o descarte de corpos físicos mortos, porque o homem terá permissão para viver o tempo que quiser e permanecer ativo. A aposentadoria de homens aos 65 anos cria sua própria sentença de morte psicossomática para um homem. Com a tecnologia, ele viverá mais e terá uma vida melhor. Ele participará da estrutura da vida de uma maneira mais profunda e acumulará mais experiência. Isso ajudará as nações que estão sobrecarregadas com o pagamento de pensões. As aposentadorias devem ser um acréscimo ao que uma pessoa já pode fazer, e não uma condição sob a qual ela tem que viver. Isso mudará muitas coisas. Os novos sistemas desenvolvidos pela Fundação Cash, nos quais você coloca um par de fones de ouvido e recebe os campos, podem equilibrar essas condições psicossomáticas. O cérebro pode ser restaurado a uma operação normal. Até mesmo o uso dos fones de ouvido por uma hora por semana é suficiente para corrigir essas condições. Como entendemos a causa dessas condições, Os sistemas da Fundação Cash são muito eficazes. Mas temos aquelas pessoas que chegam, mas dentro delas elas não querem se livrar do abuso. E então dizem que os sistemas não funcionam, porque nada aconteceu com elas. Ou outros que dizem, todo mundo sente alguma coisa, mas nada acontece comigo. Isso se deve ao fato de você ter rebaixado a posição do campo para o centro. E em segundo lugar, você está muito ligado à dimensão física. De certa forma, você não permite que sua emoção passe e você mantém seus problemas na dimensão física. É muito fácil ajudar a humanidade quando você entende o conhecimento. E é por isso que não somos bons para as empresas farmacêuticas, porque entendemos a estrutura da doença e como ela é causada por processos psicossomáticos. Pergunta para o Sr. Cash. Por que na descrição de muitos produtos vendidos na loja online está escrito que o produto deve ser usado apenas por uma pessoa e não deve ser compartilhado? Qual é o motivo para não compartilhar o produto? Sr. Cash responde. Já expliquei isso antes. Quando você compra um produto, os campos dele se tornam parte de você. Eles não são como os produtos do estado da matéria. Com os produtos de plasma, você troca sua energia com eles. E se você der o produto para outra pessoa, ela também receberá sua energia com ele. Portanto, se você tiver um câncer ou algum problema que desconhece, essa energia irá para outra pessoa. Até mesmo doenças psicossomáticas podem ser trocadas. Esses não são sistemas médicos, são sistemas de bem-estar que transferem energia. Sempre recomendamos que você não compartilhe esses produtos como as canetas da dor. Se você entender o princípio do plasma, então seu corpo é uma metade do yin e do yang e o produto é a outra. Esse é o motivo. Não é que a dor vá embora magicamente. Você troca sua energia com a caneta. Ela não lhe dá energia. É como se a energia de que você não precisa e que causa a dor fosse para ela. Quando você usa as UBESOs, que são as Unidades Universais de Nave Espacial de Aprimoramento do Corpo da Fundação Cash, nós sempre limpamos a energia antes que a próxima pessoa use. Você deve fazer o mesmo quando usar as que comprar. Coloque-a de volta no sistema e ele a limpará ou zerará a energia. A energia se dissipa e se torna parte da energia universal no sistema. Pergunta para o Sr. Cash. Há alguma novidade sobre a entrega da unidade de energia, ou seja, a unidade de eletricidade e gás? Sr. Cash responde. Elas estão sendo processadas, mas não queremos entrar em detalhes sobre isso. Todas elas estão a caminho. A maioria dos produtos que fazem parte das patentes aparecerá no mercado nos próximos meses ou daqui a alguns anos, como o fogão a gás independente e tudo mais. A comercialização terá início nos próximos meses. Nossos parceiros fazem parte de uma estrutura maior. Eles têm que fazer muitas coisas antes do lançamento. Ao comprar uma geladeira e um freezer novos que fazem parte da tecnologia da Fundação Cash, não será necessário conectá-los a nenhuma fonte de alimentação de energia. Eles farão parte dos produtos da Fundação Cash. Eles serão totalmente diferentes das caixas retangulares que você usa hoje. Aqui um adendo, não ficou claro como e se o nome da Fundação Cash estará na frente do produto. Sr. Cash então diz, nossos colaboradores são uma das maiores organizações do mundo. Aqui houve uma pergunta sobre como facilitar o pagamento online porque muitas pessoas desistem de comprar. E o Sr. Cash explicou que um buscador de conhecimento que estava trabalhando nisso antes criou uma bagunça e levará algum tempo para arrumar tudo. É por isso que eles não contratam mais buscadores de conhecimento a menos que sejam profissionais no que precisa ser feito. Pergunta para o Sr. Cash. Existe um ângulo em que a Lua pode estar localizada no qual ela pode parecer transparente para nós devido à radiação ou ao campo, ou podemos ver apenas o corpo de plasma? Sr. Cash responde. Às vezes nós a vemos parcialmente dessa forma, ou dá a ilusão de ser vista dessa forma. É como quando você consegue ver a Lua durante o dia. Ela é meio translúcida devido à interação dos diferentes campos de força na atmosfera superior. Sim, isso pode ser feito e há pontos em que você não vê. Vamos liberar alguns óculos para que você possa ver através da estrutura da fisicalidade da entidade. você verá os campos de energia de sua alma. A unidade de visão será concluída em breve e lançada por meio de nossos parceiros na China. Ela fará parte do novo desenvolvimento para os olhos ou mudança de visão, para substituir as operações de catarata e esse tipo de coisa. Ele será lançado por meio de nosso aplicativo médico com nossos parceiros, que são uma empresa médica registrada bem conhecida no mundo. Você poderá ver a força do campo de visão de um planeta ou objeto. Não se trata da aura, mas da interação de seus campos. Estenderemos a visão para além das lentes dos olhos, o que permitirá que os olhos restaurem sua energia e que o sistema neural se conserte. Visualizamos que você deve ser capaz de ver as energias das entidades. Se eu colocar uma maçã na sua frente, você verá a estrutura energética da maçã. No nível da emoção, você a verá. E por meio de sua visão, você vai transferir ela para você mesmo. Pergunta para o Sr. Cash. Quando olho para a estrela Sirius, ela é uma única estrela, mas várias aparecem para nós em cores diferentes. Na verdade, todo o arco-íris e mais raramente vermelho. Isso tem a ver com o ângulo da radiação? Ou é mais um tipo de refração da luz? Sr. Cash responde. É a construção do sistema interno do material. O material pode ser um planeta, uma maçã ou um sistema solar. É a composição da interação dos campos dos santuários internos que cria essa cor. Na condição física, se eu separar, posso criar um anel, como os anéis de Saturno. Na força do campo, você obtém a interação das cores, como você chama. E então isso lhe dá a identidade da composição da estrutura central do planeta ou do sistema solar. Pergunta para o Sr. Cash. Para as almas que acabam no inferno, ou como pó ou pedra, há alguma chance de que elas possam sair desse estado de inferno para uma espécie de estado de paraíso? E estou supondo que o paraíso é onde a alma continua sua criação. Sr. Cash responde, sim, mas é uma longa jornada com muitos acidentes e coincidências. Quando digo que até uma pedra tem uma alma, isso tem muito significado, se você entender. De onde veio a alma que criou essa pedra? Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada você falou sobre colocar a semente do amor na alma do homem para atrair o amor do Criador e entender o processo da criação. Você poderia falar mais sobre colocar a semente de amor na alma do homem? Sr. Cash responde. A primeira parte do ensinamento de hoje foi relacionada à semana passada e algumas semanas atrás. Dissemos que se você comer uma maçã, as energias da maçã representam apenas 20% da energia real que você absorve. Os outros 80% vêm do ambiente. Da mesma forma, se você criar amor no coração que está dentro da estrutura física do homem, isso representará esses 20%. Então, de onde viriam os outros 80%? O homem atrairia isso como o amor de seu Criador. Mas o homem ainda está negando que está recebendo o amor do Criador. No entanto, nós o recebemos porque criamos a força dele em nossa dimensão da fisicalidade. Mesmo que não saibamos disso. Como sempre digo, a ignorância é uma bênção. Não amadurecemos para entender o amor da criação, mas ainda assim podemos acessá-lo, porque o prendemos com os 20% e então podemos abusar disso. Pergunta para o Sr. Cash. Houve uma longa pergunta aqui do Dr. Gato sobre a situação entre Irã e Israel. Foi relatado que os israelenses usaram aviões carregados com bombas nucleares contra o Irã, mas os russos interceptaram e os derrubaram. E ele queria saber até que ponto o mundo está seguro contra ataques nucleares no futuro. Sr. Cash responde. Há muitas alegações e contra-alegações, e então há muitos fatos. Na verdade, esses ataques da semana passada não tinham como alvo o Irã, mas sim a tentativa de atrair os russos para o conflito. Isso foi planejado previamente pelos americanos para atrair os russos para a guerra. O motivo é que a Rússia está fornecendo a tecnologia de defesa com mísseis antiaéreos e tecnologia de radar. Os americanos querem desmantelar essa tecnologia de radar e deixar o Irã, o Iraque e a Síria sem nenhuma defesa. Os iranianos estão pagando aos russos para defender seus centros nucleares há anos. Outros estão usando sistemas americanos para defesa. E alguns dos ataques ao Irã foram, na verdade, feitos por agentes israelenses dentro do Irã com pequenos drones remotos. Quando os russos derrubaram os aviões israelenses, eles estavam simplesmente fazendo o trabalho para o qual foram pagos. O plano dos americanos para atrair os russos não funcionou. Eles consertaram um radar danificado dentro de 6 semanas. Os jatos israelenses foram recarregados em pleno ar por tanques de combustível americanos. No momento, é um impasse, porque o Irã não está respondendo. Os americanos estão usando as mesmas táticas que usaram na Iugoslávia, no Iraque e na Síria para tentar destruir os sistemas de radar defensivos e depois atacar uma região sem defesa. Esse ataque mostrou uma fraqueza muito grande na zona espacial de segurança nacional do Irã, e ela será remediada muito em breve. O uso de novas tecnologias está sendo planejado, então veremos um novo sistema de defesa que não use eletrônicos. Isso ocorre porque os americanos têm usado parte da tecnologia da Fundação Cash para desenvolver sistemas que podem remover a eletrônica, como o que falamos anos atrás, quando dissemos que os porta-aviões se tornaram como banheiras flutuantes. Há alguns dias, pela primeira vez, os americanos testaram um novo sistema em Nevada por meio da Lockheed Martin. Seus sistemas podem paralisar todos os eletrônicos, computadores e tudo mais no prédio. Não haverá danos colaterais ou mortes humanas. Mas o que eles têm é muito limitado, pois requer uma quantidade enorme de eletricidade. Em breve mostraremos a contraparte que temos, que trará paz, e não outra defesa. Expliquei aos nossos parceiros da defesa que não importa o que eles fabricam, seja o F-16, o F-35 ou o F-1000, ou feixe de fusão a laser ou o que quer que seja. Todos eles estão no estado de matéria e exigem grandes quantidades de energia elétrica. Já com a nova tecnologia do plasma, podemos construir o que quisermos na velocidade que quisermos e fazer isso com um simples toque de um interruptor. O plasma é muito mais forte do que o estado da matéria, e seus aviões e tudo mais cairão como moscas dos céus. Desenvolvemos isso para a tecnologia de defesa no espaço profundo. Como dissemos, até mesmo uma pedra tem uma alma. No espaço profundo, quando nos deparamos com asteroides, que são pedras de alta velocidade ou o que quer que seja, vindo em nossa direção, elevamos a alma da pedra ou asteroide na expansão e dimensão do ponto de satisfação. Não o atingimos como os americanos tentaram fazer há alguns meses com ogivas nucleares, tentando desviar um asteroide que vinha em direção à Terra. Nossa tecnologia é muito diferente. Não precisamos nos preocupar com lasers feitos pelo homem ou qualquer outra coisa, porque a força do campo e a estrutura são tão baixas que o plasma pode lidar com isso facilmente. Entretanto, uma de nossas maiores preocupações é que quem quer que seja que dermos essa tecnologia tentará usá-la para se tornar uma potência superior às outras no mundo. Os chineses, os americanos, os iranianos ou quem quer que seja. Estamos negociando para que todos a recebam ao mesmo tempo. Os iranianos estão alguns passos à frente. Os chineses e os americanos estão testando. As forças armadas chinesas chegaram a um ponto em que podem paralisar qualquer navio na costa leste da China e, mesmo que os americanos consigam lançar 1000 B-52, com o apertar de um botão, eles podem neutralizar toda a atmosfera e o ambiente dentro dos Estados Unidos. Esses aviões B-52 cairão como moscas. Quando damos e discutimos tecnologias com governos, estamos cientes da superioridade que isso traz e também da arrogância que isso traz. Isso é parte do problema que temos, especialmente com os americanos e iranianos. Quando colaboramos com eles, eles se tornam arrogantes e querem vencer os outros. Não conseguimos colocar os chineses e os americanos na mesma mesa para que eles entendam que a colaboração trará prosperidade. A estrutura financeira americana não permite isso, tampouco a estrutura militar chinesa. O Irã fica no meio dos dois. Estamos tentando. Então os iranianos vêm com outro argumento arrogante, que é o fato de que eles usarão em nome de qualquer deus e farão falsas alegações de serem os guardiões da vontade de Deus. E isso cria um problema. Esse é o meu dilema no momento, pois estou conversando com todas as três forças nos últimos meses. O problema é como trazer esses três demônios para a mesa para que todos se tornem anjos. Antes tínhamos o Império Persa, depois o Império Britânico, e agora os americanos estão jogando para se tornar o Império do Mundo. Esse é um de nossos problemas. Temos o poder de fazer isso, como acabamos de ouvir nos últimos dias. É bem possível que o FMI pressione os Estados Unidos a controlar seus gastos, porque eles continuam imprimindo papéis que não têm nada para dar apoio a isso. Se qualquer outra nação fizer isso, como já vimos, o FMI vai pressionar para que cortem esse ou aquele gasto. Mas os americanos fazem o que bem entendem, porque eles controlam o FMI. Agora o FMI está falando pela primeira vez. Se pudermos reduzir seus gastos ilimitados, isso ajudaria. Mas o Vaticano paga para os americanos na forma de empréstimos, com a esperança de que quando eles capturarem a China, todos os ativos chineses se tornarão do Vaticano. Se eles conseguirem levar a democracia deles para a China, eles ficarão com todas as suas reservas de ouro e ativos. Portanto, eles estão criando uma guerra para obter o dinheiro para pagar pela guerra que eles que criaram. Os norte-americanos têm feito isso desde a Primeira Guerra Mundial. Estamos tentando desviar isso. Estamos tentando pôr um fim a isso. E a melhor pessoa para pôr um fim a isso é, como vocês chamam, o último presidente americano derrotado, porque ele entrará nessa política. No futuro vocês entenderão o que eu quero dizer. Então eles tentaram trazer os russos, mas não conseguiram. Em seguida, receberam um aviso dos chineses: se tocarem no Irã, a China entrará. Se você tocar na Rússia, a China está envolvida. E o todo-poderoso americano não suporta isso quando outro país se defende. Bastariam menos de 2 meses de boicote aos materiais que entram nos Estados Unidos e de interrupção das exportações dos Estados Unidos para congelar a economia americana completamente. Os chineses estabeleceram isso por meio de diferentes estruturas. É preciso ver o quadro geral e entender o que está acontecendo. Esperávamos que os russos fossem atingidos nesse processo. Isso foi planejado pelos americanos e realizado por seu representante Israel. Os pequenos drones não poderiam ter vindo de Israel. Eles foram lançados dentro do Irã por agentes israelenses. Foi um chamariz que mostrou os pontos fracos da estrutura da segurança nacional iraniana, que estão sendo corrigidos rapidamente. Os russos são pagos para proteger as instalações nucleares iranianas. Assim como os sauditas pagaram 100 milhões israelenses para fornecer-lhes mísseis Scud, mas eles não conseguiram protegê-los contra os Houthis do sul, então os sauditas os enviaram de volta. Os cientistas iranianos são bons na fabricação de foguetes e outras coisas, mas são muito fracos em tecnologia de defesa. Eles nunca desenvolveram, o que foi um grande erro em sua estrutura militar. Os russos provaram ser mais eficazes. Eles fizeram isso no Iraque, na Síria e no Irã, para atingir o sistema de radar de defesa russo e não o Irã em si. Era apenas para atrair os russos, mas não funcionou. Foi um grande fracasso dos americanos e israelenses para o próximo jogo. Agora temos que ver qual será o próximo jogo. Já foi produzido materiais de raios cósmicos suficientes para começar a ser entregue, mas eles precisam encontrar a embalagem certa para eles de modo que permaneçam lacrados por anos e não possam ser tocados. Seu valor aumentará com o passar dos anos. Eles produziram cerca de 25 gramas. Aqui nessa parte, um buscador de conhecimento perguntou sobre exercícios especiais de respiração, como pranayama, e se era útil praticá-los. Sr. Cash responde: você pode praticar o que quiser, depende do que funciona para você. Pergunta para o Sr. Cash: os óculos são feitos com dicianin? É um produto químico proibido? Sr. Cash diz: não sei, sem comentários. Pergunta para o Sr. Cash: recentemente, Elon Musk declarou que a próxima geração de carros da Tesla será muito mais barata. Os reatores de plasma fazem parte desse desenvolvimento? Sr. Cash responde: não sei. Fizemos uma oferta de US$ 1 a Elon Musk pelos carros da Tesla. Isso é muito sério. Estamos mudando para a entrega de carros sem bateria. A tecnologia será entregue. Tentaremos mostrar isso no Irã. Estou planejando mostrar algumas tecnologias revolucionárias no Irã e isso fará parte disso. Isso acabará com os carros elétricos. Eles estão forçando os carros elétricos para as pessoas, mas o maior problema virá das baterias. Eles não têm matéria-prima suficiente para continuar fornecendo todas as baterias, uma vez que todo mundo tenha feito a troca. Outro problema é que vimos esses carros queimando nas ruas de Londres, mas o resto do mundo está escondendo esse problema. A política britânica é simplesmente deixar os carros queimarem em vez de tentar apagar o fogo. Eles não sabem a quantidade de toxinas e substâncias químicas causadoras de câncer que produzem quando queimam. Mas os britânicos sabem que isso representa um enorme risco à saúde. O outro problema é que os produtos químicos penetram embaixo do pavimento. Portanto, agora eles precisam remover o pavimento, o que se torna um grande problema para as seguradoras. Agora ouvimos que os carros da Tesla serão muito mais baratos. É preciso entender quem está por trás de todas essas coisas. Musk acompanha constantemente o trabalho da Fundação Cash, passo a passo. Os americanos estão estudando intensamente as tecnologias da Fundação Cash, mas somente em relação ao estado da matéria. Musk lançou uma pequena unidade baseada no sistema MagRav da Fundação Cash, mas isso se tornou um fracasso. No entanto, quando ele começar a trabalhar da forma correta com a Fundação Cash, ele verá algum progresso no desenvolvimento de algumas dessas tecnologias nas quais ele está trabalhando. Muito em breve ofereceremos $1 pelos carros da Tesla, apenas pelo nome do homem mais bonito do planeta como cientista, para lhe dar respeito. Vocês verão isso. No Irã, queremos mostrar o sistema de carros de plasma. Isso também faz parte da mesma tecnologia que usamos no sistema de voo. Pergunta para o Sr. Cash. Por que a mídia está inundada com os problemas da Palestina quando há 18 milhões de mortes no Congo que ocorreram há menos de 30 anos e são mais mortes do que no Holocausto? E por que ninguém está fazendo nada para impedir isso? O Sr. Cash responde. É que o Sr. Cash falou sobre o Congo anteriormente. O Congo é maior do que toda a Europa Ocidental junta e tem uma enorme riqueza mineral que o mundo deseja. A ditadura do Congo é controlada pelo rei da Bélgica. Nenhuma política é aprovada nem nada é feito no Congo sem a aprovação do rei da Bélgica. O Congo é propriedade do rei da Bélgica e não da nação belga. Essa é uma grande diferença. E a quantidade de dinheiro que sai do Congo para a Bélgica é incalculável. A maior parte da riqueza da Bélgica vem dos minerais do Congo. O embaixador do Congo na Bélgica é decidido pelos belgas. Eles escolhem as pessoas mais corruptas para o cargo. É uma série complicada de fatores que causa essa situação, como diferentes religiões lutando entre si, nações querendo os minerais e armando as pessoas para lutar entre si. Ninguém sabe quantos milhões de pessoas foram mortas internamente por diferentes facções que tentam governar o país. Grupos diferentes recebem as armas mais recentes de americanos, russos, chineses e de todo o mundo para tentar dominar as áreas de mineração. Não é uma guerra civil, uma guerra de guerrilha dentro da nação para controlar a sua riqueza. O Sr. Cash conta novamente a história de como os europeus não queriam limpar a poluição causada pela mineração de cobre, então eles inundaram a mina com água e ela se tornou um enorme lago tóxico. Eles foram embora com o dinheiro deles e as pessoas ficaram lá sofrendo. Os chineses chegaram e se desenvolveram, limparam o local, construíram hospitais e escolas e tentaram ajudar a população local, e ao mesmo tempo lucraram com o que limparam. Aqui Rick pergunta, a implementação do processo de transmutação eliminará essas operações de mineração? O Sr. Cash responde, a criação do material dos campos magnéticos e gravitacionais é parte da solução, mas as negociações em andamento têm implicações mais amplas. A unidade de aprimoramento de materiais pode produzir uma tonelada de cobre por dia, cerca de $10 a tonelada. Mas a China controla outros países por meio da economia e de coisas como a mineração. Se você não precisar comprar cobre, também perderá influência sobre uma nação. A liberação da tecnologia também afetará a economia das nações. De repente, as minas de ouro e cobre deixarão de ter valor. Isso também trará uma posição pacífica para países como o Congo. Mas a China está em um dilema quanto à liberação da tecnologia. Há mais coisas que precisam ser resolvidas. Tentei discutir isso com os governos, eles entendem as implicações. O setor de transporte marítimo também será afetado. Faremos parte da estrutura das Nações Unidas muito em breve, porque a entrega dessa nova tecnologia trará novos problemas para os governos em termos de controle, financiamento e muitas outras coisas. Se quisermos administrar uma civilização que seja justa com todos com a nova tecnologia, então todas essas coisas precisam ser resolvidas e esse trabalho recai sobre meus ombros. Não vemos o Irã usando a tecnologia de energia de defesa da Fundação Cash contra Israel, vemos? Jogamos de forma justa, mas se eu der tudo ao Irã, eles vão querer derrotar Israel, e aí quem será o próximo? O estado de justiça ainda não chegou lá. A coisa mais ridícula que vimos foi que os americanos estavam distribuindo alimentos para os palestinos e matando alguns no processo. Mas quando o resto do mundo votou para por um Estado independente da Palestina na ONU, os americanos foram o único país a vetar. Porque se eles se tornarem uma nação, eles terão que tomar partido em uma guerra. Do jeito que está agora, eles são um lado, Israel, e fazem o que querem. Primeiro temos que resolver a questão dos Estados Unidos e depois levar a justiça aos demais. Isso faz parte de outra estrutura do trabalho da Fundação Cash. Pergunta para o Sr. Cash. Como estamos nos saindo com o processo de paz? Sr. Cash responde. Muito mal. Temos líderes mundiais ruins. E enquanto não os domarmos, não teremos sucesso. Mas estamos trabalhando nisso. Não é fácil. Todas essas guerras e situações estão gerando muito dinheiro para muitas pessoas. Não há negócio mais lucrativo do que o negócio da matança, desde as igrejas que incentivam a matança por motivos religiosos, até aqueles que fabricam as armas. É apenas para elevar as almas e ensinar as pessoas a se tornarem independentes com isso. Chegaremos a essa posição em talvez 2 ou 3 anos, quando a Fundação Cash liberar seu aplicativo. Esse é o momento em que a paz começará. Você entenderá muito em breve o que quero dizer. Se você quiser uma maçã, basta tocar no aplicativo do sistema de comunicação da Fundação Cash. Ninguém conseguirá controlá-lo porque virá por meio dos raios cósmicos plasmáticos e você receberá a energia e emoção de uma maçã. Ela saciará sua fome. Então ninguém poderá controlá-lo em relação à comida, e o mesmo acontecerá com todo o resto. Isso levará de 2 a 3 anos. Demora mais por causa da ganância do homem e não por falta de conhecimento ou tecnologia. Vamos ver como nossos parceiros se sairão no desenvolvimento e no compartilhamento da tecnologia. Quando você vir os novos refrigeradores e fogões a gás com o nome da Fundação Cash junto com a empresa colaboradora, você saberá que chegou a hora. Não está muito longe. Obrigado por estarem aqui. Sua existência permite que a Fundação e nosso trabalho existam. Fazemos parte do todo e fazemos parte de alguns. E estamos lá coletivamente todos os dias para mudar algo novo. Fim do Índice Rápido, do Workshop 535.